Navio Pirata 16. Esse podcast é Friboi. Amiguinhos e amiguinhas, bem-vindos a mais uma jornada maravilhosa pelos mares ensolarados a bordo desse barco cheio de amor, carinho, compreensão e escorbuto. Eu sou o Fernando e estou aqui mais uma vez na presença do Pedro Falcão. E aí, cheio de escorbuto. E é foda que eu tô com a minha dor no maxilar, cara. Eu fico falando esses negócios aí de dentista, eu preciso ir lá, cara. Foda, cara, falta de vitamina D isso, É cara. Foda isso, mano. É foda, complicado. E Daniel W. Ponto. Sim, cheio de escorbuto e amor. É. Duas coisas que tem muito a ver uma com a outra. Eu diria que as coisas são complementares. Então. São complementares. Não existe amor sem escorbuto, né? E nem vice-versa, cara. Nem escorbuto sem amor, né? Cara. Eu concordo. Não. Mas estamos aqui mais uma semana e antes da gente começar o nosso tradicional Churume Watch. Sim. Que sim. É provando que toda semana após semana, provando que o mundo é uma merda. Exatamente. Cara, eu quero um rápido momento Seinfeld. Opa. Aqui nesse programa. Claro. Porque eu não entendo pessoas que colocam fotos delas mesmas no papel de parede do celular. Eu juro que eu não entendo. Peraí, o quê? Você diz fotos do celular, assim? Tipo assim, não. A pessoa tem um celular, saca? Certo. E você pode colocar uma imagem no celular. Certo. A pessoa coloca tipo, qualquer foto... imagem, veja bem. Você pega e bota foto de você mesmo. De você mesmo, saca? Ah, cara, narcisismo brutal aí, né, cara? Galera... Eu não entendo, né, cara? Eu também não entendo, cara. A foto da sua mãe. De alguém que você gostaria de ver, né? Entendeu? Seu namorado, seu filho. Foda-se todas as pessoas, cara, se você tem você. É o cúmulo do amor próprio, né? Você bota uma porra de... Não, cara, assim, não tem mais nada nessa foto. Tem só o rosto do dono do celular. E ainda dando uma risadinha, tá ligado? É tipo, olha, estou rindo para mim mesmo. Olha como eu sou gato, sabe? Porque caso alguém roubar o celular, saber de quem é o babaca que é o dono do bagulho. Tipo, tá ligado? Foi de você que eu roubei. Ah, desse tá trouxa, tá ligado? Desse otário aqui, pode crer. Eu queria entender. Eu isso acho que entra no Churume Watch, viu, cara? Sinceramente. Esse é um bom jeito de começar. Tipo, é uma escorregada pra dentro do Churume Watch, assim, tá ligado? Uma escorregada sem volta, tá ligado? Você vê o líquido caindo. Exato, é um slide. É tipo um escorregador de churume. Assim. Pode crer. Eu acho que sim. E já que entramos no piscinão de churume. Né, cara? Já vamos mergulhar de cabeça, então. Já que caímos de bunda no tobogã, mergulhamos de cabeça. Maravilha, maravilha. O Churume Watch dessa semana é pra falar do bom e velho ativismo digital de sofá. Pois que não resolve, né, bosta nenhuma. Nada, porra nenhuma. Essa semana, cara, a gente teve uma situação um tanto quanto peculiar no... E constrangedora, diga-se. Bastante. Foi surreal, cara. Foi surreal. Tipo, as coisas escalaram de tal forma que, tipo, não sabia... Em que universo paralelo estava existindo, sabe? A gente fala toda semana que a gente tem um elemento de esquizofrenia. No Churume, assim, tá ligado? Exatamente. E essa semana essa esquizofrenia foi levada, tipo, à última potência, assim. Outros níveis, assim. Velocidade 5 do Creu. E foi de uma tamanha vergonha alheia. Foi pelo mundo, assim. Então, pelo mundo, pelo planeta, tá ligado? Foi vergonhoso, cara. Dando um resumo, né, do que aconteceu, foi que rolou. Todo mundo já tá sabendo, então não precisa ficar falando, né? Nutrindo ainda mais esse câncer da internet. Mas rolou um lance do Dani Alves, que é um jogador do Barcelona. Isso é muito comum na Europa, que é um lugar ridiculamente racista. Uhum. Eles jogam bananas para jogadores que são negros e vêm certamente estrangeiros e tudo mais. A gente devia jogar tipo chucrutes para eles. Tá exato. Tipo, vem uns alemães, assim, a gente joga tipo salsichão. Salsichão, joga mostarda. Nossa, eu totalmente vou comprar uns hot dogs só para jogar salsichão nos caras. Exato, velho. Cara, tipo, só não joga. Tipo, mexicano, joga uns tacos nos caras. Nachos, tá ligado? Guacamole. Mole! Que merda, né? Jalapeio. Quando for ao Japão, a gente joga uns peixes, tá? Peixes um tuna gigante. Animal, velho. Enfim, o Dani Alves foi, tipo, jogar uma banana pra ele no meio do jogo e ele foi lá e comeu essa banana, tá ligado? E, tipo, esse gesto, certamente simbólico, foi muito interessante, tipo, uma ótima resposta em relação ao racismo. E essa parte é boa. Nós aplaudimos esse gesto. Isso foi da hora. Só que aí, no dia seguinte, a internet entrou em chamas, em combustão espontânea, porque de repente surgiu uma porra de uma hashtag chamada Somos Todos Macacos, em referência ao que aconteceu, como se fosse uma coisa boa, tipo, ser xingado de macaco. Então, E aí um monte de gente que tem conhecimento político e social baixo de zero, assim, achou que aquilo era uma coisa boa, tipo assim, foi na boa intenção, essa que é a questão, eles foram lá na boa intenção de compartilhar isso, e aí ficou aquele lance todo da internet, que é a tal da... É assim que a gravidade funciona, né, na internet, né? De um lado você tem os caras sendo completamente ignorantes e outro, do outro lado, pessoas reclamando da ignorância. Aí você vira esse... Churumão. Esse churumão, sabe? Assim, tipo, esse motor... E a galera meio desligada, mas porém bem intencionada, né? Então, presa no meio, assim. Presa no meio, entendeu? Aí, tipo, tava foda, cara. Tipo, de repente, tipo, a internet ficou um lugar pior do que normalmente é. Porque ficou todo mundo discutindo sobre o assunto que, em primeiro lugar, deixava de lado a questão mais importante, que é o racismo, pra ficar todo mundo reclamando do Luciano Huck, e aí pessoas que estavam apoiando o que aconteceu a causa, apareceu um monte de jogador, de artista, de sei lá o quê, comendo banana, postando foto comendo banana. Exatamente, exatamente. E aí a galera começou a descobrir que, na verdade, várias dessas demonstrações supostamente... Espontâneas, era tudo meio que ação de agência de publicidade. Exato, inclusive é uma ação de publicidade de uma agência que o Luciano Huck é sócio. Né? E aí na sequência, ele lançou uma... Assim, uma camiseta. Me impressiona a velocidade dessas coisas, sabe? Sim, cara. Não, é bizarro. Porque assim, é bizarro. Poucas horas depois de estourar, ele apareceu com uma camiseta, com uma banana, com a hashtag somos todos macacos, vendendo tipo a R$70 a camiseta, cara, tá ligado? Aí virou surreal demais já. Assim, tudo bem que a gente vive em uma sociedade que... Ultracapitalista. Ultracapitalista, pessoal, tudo bem. Você pode vender o que você quiser. Lógico. Foda-se, tá ligado? Lógico. Só que, cara, assim, tem um limite do mau caratismo. A velha lição de sempre, tá ligado? Não seja um babaca, tá ligado? Não seja um babaca. Exatamente, cara. E outro lance também, tipo, independente se fosse ação publicitária ou não, é ridículo. É mesmo lance naquela época que tava rolando todo um monte de celebridades de tirando foto com cara de bravo e vestido de preto, estou de luto pelo Brasil e com, tipo, olho roxo pintado. Lembram disso? Lembro. Mesma bosta, cara. Tipo, eu tô comendo uma banana, eu sou um macaco. Tipo, mano, e no fim das contas, nada, eu acho que o ponto importante de se tirar disso é que o racismo, que é o ponto importante, que é o ponto crucial da onde surgiu tudo isso, foi deixado de lado, tá ligado? Sim. Passou longe. E pior, absolutamente todo cidadão brasileiro poderia ir lá, entrar no Twitter e dar um RT na porra dessa hashtag, o racismo ia continuar a mesma coisa. Uhum. E isso é uma coisa que perturba muito. Existe, é como se fosse essa vale culpa, assim, tá ligado? Quando você tuita essas hashtags ou dá um like numa foto... Você tá de boa, tá ligado? Você tá de boa, você tá isento do racismo e da sociedade racista. Isso vale pra qualquer movimento social. Isso vale pra qualquer movimento social sintetizado num hashtag, tá ligado? Exatamente. Você não tá fazendo nada. Nada. Você tá retweetando uma frase de impacto, exatamente, tá ligado? Apenas. E aí fala assim, ah, não, mas isso conscientização... Mano, não existe. Não conscientiza nada, cara. Porra nenhuma. Todo mundo sabe que existe racismo. Exato, ninguém aprende nada com uma frase, tá ligado? Cara. Justamente isso, né? É como se ninguém soubesse que existe racismo. Puxa, racismo. Entendeu? Cara, existe racismo pra caralho faz muito tempo em todo lugar, tá ligado? E essa hashtag quase funciona como um escudo. Tipo, você posta isso, pô, não, eu sei que eu não... limpa a sua alma, sabe? Não sou racista. É que nem aquela história do, eu não sou racista, mas exatamente, cara. Não, isso é escroto demais. Tenho até amigos negros, né? Tenho até amigos negros, inclusive. Eu tenho um amigo negro. Exatamente. Em vez da galera botar a mão na consciência e falar assim, tipo, puta, será que eu cometo atos de racismo que são muito mais diluídos do que jogar uma banana num jogador negro? Isso é muito mais importante do que ir lá na porra da internet e botar uma hashtag. E banalizar movimentos sociais que estão aí a maior cota, tá ligado? Tempo, tipo, tem gente brigando... Tem gente lutando, tem gente morrendo. Tipo, por causa disso, há anos e anos e anos, e você acha que por uma frasezinha com hashtag ali você tá resolvendo alguma merda, outro dia, tá ligado? Mesmo, esses dias, é uma notícia que, se não me engano, foi na Nigéria, que tem mulheres sendo sequestradas. Mulheres estão sendo sequestradas porque elas foram pra escola. Caralho. Caralho. E são, tipo, sequestrando essas mulheres porque elas foram pra escola e, tipo, vendendo elas pra casar com os malucos X, tá ligado? Então, caralho. Eu tenho uma ideia, cara. Então, tipo, eu tenho uma ideia. Foda, saca? Hashtag não sequestrem mulheres na Nigéria porque elas foram pra escola. Hashtag nós também somos mulheres na Nigéria que foram pra escola. Foda, isso resolve tudo, tá ligado? Exatamente. É foda. Resumidamente, é a mesma história de sempre, galera. E não sejam babacas. Exato, cara. Não banalizem movimentos sociais importantíssimos, sim, tá ligado? Sim. Se vocês verem alguma coisa no hashtag, ao invés de pegar retweetar o bagulho, pega e tenta aprender um pouco sobre a parada, ao invés de pegar e só usar uma frase de impacto pra provar que você é engajado. É do bem. Você, né? Isso que eu falo. Nunca parta do princípio que você tá do lado dos bonzinhos nessa equação. Exato, em qualquer equação social, tá ligado? Exatamente. Sim, você pode estar. Mas para pensar um pouco primeiro. Para pensar um pouco, ver qual que é o lance e tudo mais. Tipo, ver. Muitas vezes você tá cometendo coisas que você não sabe que são prejudiciais pra todo esse movimento social que você tá tentando ajudar, tá ligado? Uhum. Tipo, começando por aí já é muito foda, sabe? Uhum. E é isso, né, meu? É foda, não dá pra ficar falando essas coisas que eu começo a ficar puto. Vira um episódio inteiro de Churumão, cara. Começa a ficar puto. Aí, mas só pra complementar o Churumão, teve outro churume aí, né? Que foi a morte do DJ Rachad, né? Pois é, cara. Foi que é, inclusive. Churumão gigantesco, triste. Tá, é o artista que a gente tá ouvindo agora. Ele é de uma nova escola de DJs que tem uns beats mó torto, quebrado, maluco, assim, que mistura com bastante. Two-step, dubstep, drum and bass, tipo, das origens e tudo mais, mas tipo, num contexto mais de hip-hop. Sim. E isso foi um churumão gigantesco, infelizmente. Gigantesco. Esse cara tava no ápice da carreira dele ali, tipo, começando a fazer. Ele tinha tocado no Brasil. Tocou em São Paulo faz pouco tempo. Há duas semanas, né? É, então. Pobre DJ Rachad. Tudo bem. Então, não sejam churumentos. Não sejam. Essa é a lição do dia. É a lição do dia. Vamos fazer uma pequena pausa imaginária e voltamos logo mais. E Navio Pirata 16 está de volta. Agora nós vamos falar de um assunto que já tá rolando faz algum tempo e a galera pediu pra gente comentar. Verdade. A gente tá assim, ficou meio que cozinhando o assunto. O assunto, né? Vamos retomar um pouquinho esse negócio, que é um pouquinho o chorume, no fim das contas. É, né? Ele gera um pouco de chorume. Gera uma choramidade aí. Gera. Que é o lance dos tais dos spoilers. Spoilers, né, cara? Que rolou algumas semanas. Foi, acho que não me engano, umas duas, três semanas. É, um episódio muito decisivo de Game of Thrones, né? Que Game of Thrones está na quarta temporada, que tá mais ou menos na metade do terceiro livro, se não me falha a memória. E rolou um bagulho tipo, caralho, não sei o quê. E aí, segundos depois de passar na TV, que tinha a galera postando foto, não sei o que e tal, e falando não sei o que. E falando, tipo, falando tudo o que tinha acabado de acontecer. Você, caralho, não sei o que. E por toda a galera, pô, vocês são um monte de filho da puta que estão postando não sei o que. Espera a gente assistir não sei o que. E aí, em réplica, essa galera, tipo, galera, mas os livros estão aí faz, tipo, 15 anos, tá ligado? Vocês não têm direito porque o livro já tá aí. E aí girou. E mais uma vez, girou aquilo que eu falo, essas polaridades da internet, que é o que gira a internet, né? Essa é a motorzão de churume. Motorzão de churume, né? Foda. Pois é. É, e ficou nessa essa discussão sobre spoilers, o que pode, o que não pode. Sim. E eu não sei o que pode, o que não pode. Cara, ao meu ver, eu acho que, tipo, você pode spoilar a partir do momento que determinado, sei lá, filme ou série completa, eu acho que uns... Tipo, uma data, assim. Exato, tem uma data específica. Assim, é tipo public domain, assim, tá ligado? Cara, tipo... Sabe, o meu ver, eu fico pensando assim, o que é o spoiler? Eu prefiro chegar nesse ponto, assim. Que é o seguinte, tem a ver muito justamente com esse problema que a gente tava falando no bloco passado das hashtags. A gente vive num momento em que existe uma pressão de participação. Você tá ali na internet, você precisa estar ativo, você precisa participar, você precisa ser engajado. Tipo, o que antes era uma coisa que a sociedade precisava de fato, tipo, as pessoas pareciam estar um pouco distantes, tipo, de assuntos pertinentes a todos, agora virou meio que uma obrigação. Você precisa mostrar que você está vendo uma série, que você está inteirado nos assuntos e que você também é macaco e o que for, sabe assim? E o spoiler, principalmente esse que, tipo, acaba de acontecer, tem muito a ver com isso. A pessoa vai lá e posta, nossa, tal coisa aconteceu. Tipo, sim, cara, se eu acabei de ver, sabe? Tipo, muitas e milhares de pessoas acabaram de ver exatamente o que aconteceu. Tipo, você não precisa ir na internet e falar, olha, acabou de acontecer. É que tipo, todo mundo precisa ser um crítico, todo mundo precisa dar opinião, tá ligado? Exato, foda, exatamente. Saga, tipo, acho que a raiz do problema tá aí, tá ligado? Tipo, cara, mais uma vez, é aquilo que eu sempre falo, você não é especial. Sabe? Desculpa, cara. Mas a gente não é. Você não é. A gente não é, entendeu? Por mais que sua mãe passe a mão na sua cabeça e fale que você é um garoto você é especial. Você é pra sua mãe. Pra sua mãe você é especial. Pra sua mãe tudo bem. Se pá, você não é. Às vezes. Depende do caso. Mas Mas, tipo, é isso, entendeu? Tipo, você não é especial e, tipo, se você não correr pra internet e falar do que acabou de acontecer, não importa em que âmbito, em que contexto, o mundo vai continuar existindo normalmente e as pessoas vão continuar respirando, o oxigênio vai continuar fluindo através das árvores e tudo mais. Eu trabalhei muito tempo com o Rodrigo Guerra, que é jornalista de games, trabalha lá no UOL hoje em dia. Ele tinha uma teoria assim, pra jogo... Passou de 6 meses, não é mais spoiler. Sim. Obrigado. Isso é verdade. Tipo, porque, não é mais. Você não tem muito jeito rápido, de... né? Não, doutor. Então, e aí vamos pro outro espectro da coisa, né? Uhum. Que é tipo, essa galera, não, mas tá aí há 15 anos os livros aí e tal, sei lá o quê. É, cara, mas nem todo mundo leu a porra do livro, Acho que nesse caso, tipo, livros são livros, séries são séries. Ainda mais porque os livros ganharam popularidade justamente por causa da série. Sim, exato. E muita gente não consome as duas coisas e não consome uma coisa porque consumir a outra. É, exatamente. Eu acho engraçado que, tipo, esse argumento de, mas os livros estão aí há 15 anos. É, tipo, aquele tipo de coisa do nerd malinha, né? Então quer dizer que você não leu o livro? Então, exatamente. Tá, que volta de novo a raiz do problema, fiscal. Que é você não é especial, cara. Não é porque você leu a porra do livro você é um cara especial. E veja bem, cara. Aposto 20 conto que eu acho que 80% das pessoas que falam mas os livros estão há 15 anos não leram os livros. É. Tá tipo, isso é o pior de tudo. Com certeza. Essa galera só viu antes de todo mundo na série lá e tava assim, mas os livros estão... Cara, esse papel do nerd fiscal de carteirinha. Sim, cara. Deixa eu ver as suas credenciais, tá ligado? Exatamente. Nossa, é o policial nerd. Que é o mesmo cara que fica enchendo o saco de, não, mas essa mina aí tá falando de game? Mas eu jogo videogame desde o Super NES, do NES. Gambé da nerdzeira, Não, mas a minha banda, você não pode ouvir a minha banda, porque só eu ouço essa banda. Exatamente, tá ligado? Tipo, cara, exatamente. Agora a minha banda favorita é uma merda. Porque você ouviu. Entendeu? Tipo, a banda não é sua, o jogo não é seu, a série não é sua, velho. Cara. Você só consome o produto e foda-se, exatamente. Tá ligado? Então, e mais uma vez, o que é o lance todo do spoiler é o bom senso, né, cara? Sim. Tipo, entenda que tem pessoas que ainda não têm a mesma velocidade que você para consumir alguma coisa, algum material, alguma obra, e, portanto, elas estão interessadas num elemento surpresa da coisa, que é descobrir por elas próprias e tudo mais. Sim. Tipo, isso que é bacana, faz parte. Tipo, você acompanha uma série justamente por conta disso. Você quer ver, acompanhar os eventos em sequência. Você quer ter a experiência que o autor quis dar para quem tava. Exato. Tipo, eu uso como exemplo, sei lá, quando eu li Scott Pilgrim pela primeira vez, tá ligado? Tipo, pra mim foi perfeito, porque eu não fazia ideia do que se tratava o quadrinho. Eu comecei a ler e falei, pô, que drama adolescente mala. Uhum. De repente, tretas, uou, tudo bem que tem gente que assim, que diz, mas eu não me incomodo com spoiler, tá ligado? Sim. Isso tudo bem, você pode não se incomodar e respeitar quem se incomoda. Exato, tem gente que se incomoda, exatamente. E você pode também fazer assim, o que eu fazia, que era tipo... Vê uma coisa muito foda, liga pro seu amigo, tá ligado? Isso que eu ia falar. Exato. Quer dividir? Você precisa jogar pra todo mundo ver, isso, assim. Isso, exato. Você precisa muito dividir. Tá coçando o seu cu porque você precisa tirar isso do seu corpo. Escreve no seu diário. Mano, e bate um fio pra um brother e fala, mano, você acabou de assistir. Tipo, alguém que você com certeza sabe que também assistiu e tudo mais. E aí, discute. Exato. Tipo, não, tipo, aí, galera, vou anunciar, estou fazendo um anúncio. Abre o G-Talk, manda um e-mail, sabe? Abre o MSN, se você não quiser sair da internet, entendeu? Exatamente. Tem e-mails que não são de destruição em massa pra você discutir as coisas, você não precisa foder a experiência pra todo mundo, tá ligado? Porque esse que é o ponto, você tá fudendo a experiência pra todo mundo. Porque, tipo, você tá tirando a surpresa que você teve ao ver aquilo. Ao ver determinada coisa acontecendo, você tá pegando e espalhando pras pessoas, as pessoas vão ver aquilo e falar, eu sabia que isso acontecia. Tipo, cara, assistir Star Wars e saber que o Darth Vader é pai do Luke, tá ligado? E quem faz isso de propósito é filho da puta. É filho da puta. No fim das contas, sim, com certeza. Mas que nem eu falei, cara, eu acho que tem, tipo, um... Ah, então vamos à validade, né? Eu acho que tem uma quantidade X de anos pra cada coisa. Você tava falando do Guerra, do né? Do Guerra, que ele falava de seis meses pra jogos. Jogo. É, eu acho que 6 meses pra jogo é bem válido. Ainda mais, porque é muito rápido, né? Jogo é uma coisa que, tipo, eu sempre uso o exemplo do Dishonored, tá ligado? Puta jogo, várias coisas. Diablo, tipo, esperar por 10 anos, dura uma semana. Sim, exato. Dura uma semana, tá ligado? Tipo, é isso sempre. O que mais? Pra séries, como que vocês acham? Cara, porque hoje é mais difícil, porque série a gente baixa, né? Tipo, dá pra baixar séries antigas, né? Inclusive o próximo bloco é sobre isso. Eu acho que séries é meio que nem filme, eu acho que requer alguns anos, a partir do momento de lançamento, assim. Porque, tipo, depois de alguns anos, a partir do momento que a série, um filme é lançado, a parada já vê que meio que vai espalhando, assim. Tipo, se tem algum spoiler bombástico, a parada já vai começando a dar vai sorrateiramente se espalhando na internet afora aí. Por exemplo, um exemplo que dá pra usar é o I See Dead People. Uh-huh. E o Bruce Willis está morto, do sexto sentido, por aí exemplo. Que tá. Eu acho que a validade desse tipo de coisa varia... varia dependendo do ritmo com que as pessoas consomem, uhum. eu acho. Então, por exemplo, série, tipo, muita gente vê uma semana, ou na semana que sai, ou na semana que segue a estreia daquele episódio. Uhum. Então, meio que não importa mais se você fala, dá um spoiler duas semanas depois, uhum. saca? É menos pior. É menos pior, entendeu? Eu acho que você tem, sei lá, um limite mínimo pra uma série, vai. De duas semanas depois que saiu o episódio. É, não, faz sentido. E depois vai amenizando, assim, sim, eu acho. É, depende muito tipo, da coisa, assim. Sim, né? A meia-vida de um spoiler... Ah, é isso! Né? A meia-vida de um spoiler é tipo duas semanas, um mês. Isso, exatamente. É isso. Decidido? Justo. Boa, né? Boa. E filmes? Pra filmes. Ah, não, acho que isso vale pra qualquer coisa, na real. Eu acho que essa meia-vida... Eu acho que o filme pode, tipo, saiu do cinema... Acaba a meia-vida do filme. Uhum. Já tá lá, né? A meia-vida do filme é a estreia dele no cinema. É verdade. Faz sentido. Porque saiu de cartaz. Saiu de cartaz, aí beleza. Já tá na mão da galera. Eu acho que é razoável. Eu também acho. Justo. Boa. Acho que é razoável. Boa. Isso aí, galera. Presta atenção na meia-vida Espera essas coisas, tá ligado? Espera a data de validade da surpresa, tá ligado? Se vocês tiverem dúvidas em relação, tipo, pense nisso. Tipo, eu acho que uma boa medida é isso que você falou, moça. Você não tem certeza se isso vai estragar a experiência pra todo mundo? Cola num amigo seu, no particular, e fala pra ele, tipo, e vê qual que é a reação dele, ou o que for. Dependendo como for, é spoiler. Outra, seriado, vira e mexe, tem site que posta review de episódio, saca? É verdade. Então você pode esperar um pouco sair review, e tipo, isso a galera já tá ligada. Aí você libera, tá ligado? Isso aí. Exato. Por falar nisso, nosso próximo bloco é um assunto relacionado. Sim. Espere que nós já voltamos. Paulo. Navio Pirata 16 de volta para falar, sim, de séries. Yeah. Que é uma coisa que eu acho que a gente não falou muito ainda. Não, a gente não falou nada, aliás. Quando a gente tava decidindo a pauta hoje, foi engraçado, porque a gente fala de desenho, a gente fala de anime e tal, mas série em específico é raro, né, a gente? Sim, realmente. Pontuar, né? E a gente queria hoje falar de séries bacanas que a gente gosta muito ou tá assistindo ou já assistiu há muito tempo e falar um pouco de por que a gente gosta dessas séries, por que elas são especiais e por que a gente acha que você, ouvinte, deveria pelo menos dar uma chance Exatamente. Pra essa série pra ver que ela realmente é legal. Exatamente. São séries que, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Existem, pra tudo na vida, existem dois critérios. Tem coisas que você gosta e coisas que são boas ou ruins. Às vezes você gosta de coisas que são ruins. E o que é tudo bem. É normal. O que a gente vai falar hoje são séries que são boas. São boas e ponto, tá ligado? Do gosto, tá ligado? Você deveria gostar dessa série. Você deveria gostar porque elas são boas, elas são bem feitas, tá ligado? Isso é essa regra universal das coisas. Sim. Dani, você quer começar? Pode ser, manda, cara. Minha escolha do dia foi o Battlestar Galactica, né? Mas eu tô falando do Battlestar mais recente, não da primeira versão, que era do que, anos 70? Anos 70, 80. É, né? E eu lembro que o Falcão falava pra caralho dessa série, falava, mas você precisa assistir a série, E eu, rabugento como sempre, não, depois eu assisto, foda-se, depois eu assisto. Daí um belo dia ele botou lá pra assistir, E daí, tipo, legal. Daí passou o segundo episódio, interessante, tipo, é uma parada que vai te prendendo, assim, tipo, é um épico de ficção científica, espacial, hiper maluco sobre sobrevivência e guerras galácticas que, tipo, mano, pega muito no âmago, assim, porque tem muito, muitas questões políticas, muitas questões existenciais, Qual é o enredo do Battlestar Galactica? Basicamente, o que acontece é o seguinte, seres humanos... Eles não, tipo, numa realidade na qual não os seres humanos não vivem no planeta Terra, eles vivem numa série de planetas que correspondem ao zodíaco, né? Pode crer. São só que 12 planetas, né? Uhum. E eles criam um robô, que são hiperinteligentes, isso aqui lá, só que acontece que, como todos os robôs hiperinteligentes que adquirem ciência, eles ficam putos e falam assim, meu, por que que eu tô recebendo ordens desses sacos de carne? Eles mandam todo mundo a merda, fode tudo e fogem, tá ligado? E eles ficam uma cota lá, de boa, né? Planeta Terra, os robôs sumiram, né? Etc e tal. E de repente os robôs voltaram e falaram, pau no cu de vocês! Brá! Enfiaram bala em todo mundo. Ou seja, se você for pensar, um enredo básico, ele é bem, tipo... Ele não é muito complexo, né? Não, tipo, não muito. Seres humanos criam robôs, robôs ficam uns putos com seres humanos, exato, tentam matar todos eles. Daí eles vazam, daí eles voltam e destroem a porra toda de uma maneira mais sorrateira possível. E nisso, um pequeno... Quantos? Sobram 40 então, mil, eles matam, né? Todo mundo, toda, matam humanidade, toda a humanidade, sobrando apenas 50 mil pessoas. Uh-huh. Que estão divididas em naves. E numa frota toda, e eles conseguem escapar no espaço. E basicamente o que acontece é que a série inteira são essas 50 mil pessoas tentando sobreviver enquanto tem um monte de robô insano atrás deles. E o catch é que esses robôs, além de eles terem versões que são robôs, claramente robôs, né? Uhum. Tipo, cromados e tudo mais, e com metralhadoras no braço. Tem robôs que parecem seres humanos. São idênticos, né? São idênticos aos seres humanos. E a fita é que não tem como você descobrir quem são esses robôs. Não tem nenhuma deixa que diz, ah, esses são robôs. Uhum. E daí fica toda essa paranoia, porque a galera quer fugir, mano. Não sabe quem, tipo, quem ali é robô e... Quem confiar, em quem não confiar. Exato. Né? Então, tipo, é um bagulho muito doido. É uma série muito boa, tá ligado? Uma coisa que me pegou nessa série foi justamente isso que você falou, Dani, da parte política da coisa. Sim, sim. Porque ele realmente... É uma série que tenta responder uma pergunta muito difícil, que é... Se a humanidade acabasse e sobrassem, tipo, só um punhado de algumas mil pessoas... O que a galera ia fazer? Como é que ia ser? Como é que as leis valeriam? Totalmente. Existiria economia? A gente... Dinheiro? Preconceitos? Tudo? Tipo, ordens sociais? Como é que elas ficariam? E é muito louco que eles abordam tudo isso de uma maneira muito interessante, tá ligado? Sim, sim. E... Por exemplo, eu lembro um episódio muito claro, por exemplo, é que eles perguntam se é justo... Era uma sociedade super libertária e tudo mais, onde aborto era legalizado. Só que aí eles se perguntam, pô, a gente só tá em 50 mil, será que pode abortar? Tipo, será que é ético você abortar, tá ligado? Tipo, será que não seria necessário mesmo que, tipo... E reproduz mesmo, sabe? Assim, tipo, e fica discutindo esse tipo de coisa, tá ligado? E isso é muito interessante. Não, eles abordam isso pra caralho, tipo, vários temas correspondentes a esse tipo de coisa, inclusive vários temas de existencialismo, inclusive... relacionado a esse fato de você não sabe se é um robô ou não. Sim. E, tipo, muita gente fica, meu Deus, será que eu sou um robô? Tá ligado? Sabe, ele fica se perguntando. Exato, é um bagulho que fica martelando na cabeça, assim, tipo, ao longo da série inteira. É muito doido, assim. E, na verdade, um dos meus preconceitos antes de assistir a série foi justamente por ser uma série da sci-fi, né? Porque, como todo mundo sabe, a sci-fi tem, né, um currículo fantástico de séries e filmes aí, tá ligado? Escrotões. E daí, quando eu vi que Battlestar era da sci-fi, eu falei, puta, sério? Mas depois, tipo, apesar de ser uma produção sci-fi, o bagulho é fino pra cacete, cara. Tipo, sim. É muito bem feito, muito bem escrito, muito bem produzido. Tipo, os atores são muito bons, inclusive tem o parceiro do Deckard, do Blade Runner, como personagem principal, tá ligado? É, James, alguma coisa... Esqueci o nome do Almost, cara. Almost, acho que esqueci. Mas é uma série muito louca, é uma série que me pegou pra caralho. Daquele tipo de série barra filmes que marcam, assim, tá ligado? Que você lembra. E... Acabou já, né? Acabou. Tipo, ela tem quatro temporadas, né? São quatro temporadas. E o bom é que justamente é o tipo de série que eu gosto, que tem começo, meio e fim. Ele foi feito pra ter um começo, meio e fim. Ele não foi feito pra durar pra sempre. Tipo, durar até o Ibope... Até esgotar o bagulho. Eles fizeram com a intenção de ter um final o bagulho ali, tá ligado? É. O que é do caralho. Tipo, pra mim é o melhor tipo de série possível. O fim foi bom? Foi do caralho, cara. Muita gente reclama. Eu já ouvi muita gente reclamando do fim do Battlestar Galactica, mas eu achei que conseguiu fechar de um jeito bom. Eu acho que foi um fim bom. Justo pra cacete, velho. Eu achei que foi um fim justo pra cacete. Tipo, é uma série sólida pra porra, tá ligado? Porque eu acho que as pessoas têm problemas quando dão... Acho que as pessoas têm problemas, ponto. Tá ligado? Mas é que as pessoas têm problemas com explicações meio místicas pras coisas. É, realmente. E aí, algumas delas, tipo, algumas fazem muito sentido, mas algumas delas são só, tipo, simbolismo, sabe? Assim, ficam pairando pelo ar. Ficam pairando é pelo aí, ar. Tá e ligado? Deixa assim... Tipo, mas não é um problema, saca? Não é um problema, né? Ainda mais dentro do contexto da série toda, eu acho faz que encaixa perfeitamente. Sentido. Que nem eu falei, é uma série com roteiro solidíssimo. Tipo, mano, é muito bem feito, cara. E os primeiros 3, 4 episódios são completamente aterrorizantes, tá ligado? Porque, tipo, não é spoiler nem nada, mas tipo, você tem aí o resto da humanidade no espaço e basicamente de De 33 em 33 minutos aparecem, tipo, os robôs. É. E começa a metralhar os caras. Então, tipo, tá todo mundo sem dormir, tá ligado? Porque, tipo, da meia hora já aparece os caras pra fuder tudo e, tipo, mano... E eles têm que ficar fugindo. E tem que ficar fugindo, ficar dando jump pra outros lugares do espaço e os caras estão seguindo eles perfeitamente, tá ligado? Caralho. Sem contar que tem uma outra coisa que me ganhou também essa série é que eles tentam... aplicar algumas leis físicas de verdade, assim. Então, por exemplo, as batalhas espaciais não tem, tipo, puff, explosões, tiro e tal. É tudo silencioso. Sim. Todas as batalhas são todas, tipo, abafadas, isso, né? Como é bem se louco. Você tivesse, tipo... De dentro da nave. De dentro da nave. Exato. Só, tipo... É, você não ouve, tipo, barulhos mega estrondosos. Explosão no espaço. Explosão, sabe? Tipo assim, claro, eles botam uma coisinha em outra porque, né, precisa. É, claro, mas, tipo, claro. A maioria das coisas é silenciosa mesmo. Sim, sim. Tipo, isso é muito interessante. E outra coisa que eu achei muito louca é, tipo, é uma versão paralela da humanidade, assim, de um certo modo. Tipo, eles têm gírias diferentes, muito semelhantes às nossas, tipo... Eles usam, em vez de coisas quadradas... Exato, o lance do papel eu achei do caralho também. É muito engraçado. Tudo, em vez de coisas, papéis, sei lá, retangulares, perfeitamente retangulares, eles têm... são cortadas as pontas tem dos papéis, tipo, assim, sabe, assim? E aí, em vez de falar fuck, eles falam frack. É, exato. Tem uma série de detalhes, tipo, são detalhezinhos mínimos, assim, mas você fala assim, pô, é uma sociedade, tá ligado? É, tipo... é meio Firefly, assim. Olha, eu nunca assisti Firefly, então não saberia dizer, cara. Não é, ele tem uma outra pegada de não, Firefly. Tipo, esse lance que o Firefly tem, esse lance de, tipo, ter uma linguagem própria... Uhum. É porque no, assim. O Firefly ainda tem o lance de, tipo, ser a Terra no futuro, sim, tá ligado? Sim, esse sim, não, eles, tipo... É outra coisa. Outra civilização planeta, e tudo tá mais. No, lá pro fim, eles começam a tecer paralelos entre a humanidade e eles, tá ligado? Mas é, tipo, só lá pro fim, assim. Exato. Mas, enfim, é uma série legal, que maneiro. Vale... Boa, é uma série que vale a pena pra caralho assistir. Como eu falei, melhor ainda que é uma série que já acabou. Então, mano, você tá ligado que vai ser uma história que tem um começo, meio e fim. Exato. Roteirão sólido, produção louca. Parabéns, sci-fi, é nóis. Irmão. Isso aí. Louco. Próximo? Quem? Tá. Vai você, moça. Vou eu. Bom, como é esperado de mim... Vou falar de uma série japonesa, que é Kamen Rider Kuga. Boa. Todo mundo conhece Kamen Rider pelo que passou aqui no Brasil, na Manchete. Na Manchete, né? Sim. Que passou Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX e tal. E tem esse lance de associar com, assim, meio com Power Rangers, assim, saca? Com bagulho meio... Série de super-herói, com umas explosões, bagulho meio goofy, assim, tal. Mas pela zoeira e... Uma coisa bem pra criança. Com Kamen Rider rolou uma coisa um pouco diferente no Japão. Porque o RX acabou em 89 e depois ficou muito tempo sem sair nenhuma série de Kamen Rider. Saíram uns filmes entre 91, 92, uma coisa assim e tal, mas não vingou. E aí, em 99, os caras resolveram, não, vamos reviver a série, tá ligado? Pode crer. Só que eles se viveram a série como se fosse meio que um seriado de suspense, assim, saca? Caralho. Meio detetive, assim. É mesmo, que, cara? Eu lembrei disso porque eu tava lendo uma entrevista com o protagonista, o cara que fez o protagonista. Uhum. E ele fala, cara, eu fiz a... Foi um papel muito difícil pra mim, porque eu nunca gostei desse tipo de série. Eu fiz a audition sem esperar nada, sem curtir, mas eu ganhei o papel. E aí o diretor falou pra mim, faça isso com a intenção de, tipo... destruir o conceito de Kamen Rider, tá ligado? Caralho. Que animal. Tipo, recria o conceito todo, tipo, do herói, do cara que se transforma. Eu fico muito feliz animal, quando tem essa... Como aconteceu também com o Battlestar Galactica, tá ligado? Que você pega... Beleza, tem uma fonte original que tem uma ideia bacana ali por trás. Aí você pega e destrói tudo... E transforma em outra parada. Eu acho muito foda quando isso acontece. E foi isso. O conceito da série é esse. Eles transformaram a série num negócio muito mais... mais sombrio e mais realista, assim. Então, o lance da história que é... tem um... No passado, muito distante, tinha uns monstros que viviam na Terra e caçavam pessoas. Pode crer. Só que eles caçavam pessoas meio que por esporte. Uhum, tinha sim. Os monstros tinham um bagulho, que era um jogo entre eles, que eles tinham que... Eles tinham castas entre os melhores caçadores... E eles tinham essa brincadeira entre eles que caçar os humanos. Meio caralho. Predador, assim. Meio predador. Pode e crer. Aí foi um cara que tinha superpoderes, foi lá e, tipo, matou todos os monstros. Pode crer. E aí rolou uma bosta, que esses monstros voltam, tá ligado? E então é isso. A história é... Começa a ter vários assassinatos misteriosos no Japão, assim. E aí, na verdade, o que é... Tem a polícia investigando, não sei o que, só que são os monstros fazendo um joguinho entre eles pra ver quem mata mais gente. Que louco, cara. E aí o maluco, que é o protagonista, ele encontra o cinto, que o Kamen Rider sempre tem um cinto pra se transformar, desse cara que matou todos os monstros na antiguidade. Ah, e ele... E tipo, ele é detetive. O cinto, ele não é detetive, ele é um cara. Ele é um cara, um aventureiro, tá ligado? Sei, sei, que viaja, não sei o que, faz uns rolês. Bom vivan. Um bom vivan, tá ligado? Bom vivan. E ele encontra essa parada entra no corpo dele e ele ganha esse poder de se transformar. Meio que sem querer. E ele começa a trabalhar com a polícia pra desvendar os assassinatos das pessoas, tá ligado? Ele é tipo um Batman japonês, assim. Só que no começo, tipo, ele é um maluco que se transforma. Certo. Então a polícia começa a ir atrás dele, tá ligado? Caralho. Porque ele é só mais um maluco que se transforma. Lógico, lógico. Só que aí, tipo, o Livre começa a virar amigo do policial, não sei o quê. Só que se descobre que esse bagulho, esse poder, começa a zoar o corpo dele. Olha só. Porque é meio mesmo que a mesma tecnologia dos monstros. Só que... Então ele começa a ficar meio diferente. Meio assim, monstro, né? Meio monstro, entendeu? Que doido, então, cara. Então rola esse bagulho. E é uma série com um puta clima tenso, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, no fundo, são casos de assassinato. Só que em vez de ser, tipo, criminosos normais, são monstros, tá ligado? Uhum. Então a dinâmica é meio que de um seriado policial, na verdade. Que doido, com as cara. Tretinhas que tem com o seriado desse gênero. Sim, sim. Pode entendeu? Crer. E é uma é um tipo de personagem, de narrativa que é bem humanizado, assim, saca? Não é um bagulho muito over the top como, como são esses seriados. Não tem, tipo, super coreografias e explosões uhum. e apresentação, tá ligado? Pode crer, não, pode tipo, crer. Não, tipo, um bagulho que é orgânico pra narrativa, tá ligado? Eles Sim. meteram Cavaleiros das Trevas, assim, no bagulho então, mais então foi uma ou parada menos. Meio Nolan Cavaleiros das Trevas, que tá louco, ligado? Cara, que só louco. Que com o gênero de Kamen Rider. Que animal. É... A série tem 49 episódios, ela é curta até. Uhum. É, tem o contra... De que os efeitos especiais são muito ruins. Uhum. Tipo, um bagulho chapolim, assim, tá Sim, ligado? Pode em alguns crer. Momentos. Sim. É, mas a história... Tem que ter um pouco, né? É, isso é foda, tá mas ligado? Mas isso não é o foco também, né, no não, caso. É, né? No fundo, não é tanto. É, mas, assim, vale muito a pena assistir por isso, porque eles meio que rebutaram toda a mitologia de Kamen Rider num bagulho mais pé no chão e mais dark, mais raiz. Que louco. Com um bagulho mais que qualquer pessoa pode... Assistir e curtir, tá ligado? Uhum, uhum. Uhum. Porque é uma história muito interessante. Então. Rolaram outros Riders depois desse aí? Então, os que vieram depois foram meio que nessa linha, assim, tá ligado? Tá, pode ser. Séries mais pé no chão, menos claro. Espalhafatosas, mas isso só durou meio que por uma série duas depois. Entendi. Assim, né? Esse Entendi. Daí foi o primeiro do reboot. Foi o primeiro assim. Do reboot. Quando tá. que lançou originalmente? 99 ou 2000. Tá. Pode crer. Se não me falha a memória. E é uma série curta, até são 49 episódios. É. E vale muito a pena ver esse específico, assim. Pode ser. Porque meio que foi o que os caras tentaram voltar com o negócio. Uhum. Dá uma... E rolou? Bombou lá? Bombou, cara. É? Bombou. Que da hora. É, não bombou muito, porque era uma série meio que. Não era pra criança, né? Era dark, dark demais, assim. E é esperado, né, que seja pra sim, crianças, sim. né? Isso que é foda, né? É, mas foi muito boa. Interessante. Das séries que vieram. Depois do reboot, é a minha favorita de longe, assim. Uhum. Porque ele tem esse aspecto de ser um bagulho... Novo, né? Uma série, é uma história qualquer que, por acaso, tem super-heróis no meio. Aham, uhum, uhum. Não é uma série de super-herói com uma história incidental que, da hora, que vai cara. Junto, assim. Quantos Kamen Riders tiveram ao todo até hoje? Cara, pra caralho, assim. Porque depois dele foi um por ano sem parar. Ah, é tipo Super Sentai. Virou um por ano. Pode sem, crer. Sem descanso, assim. E antes dele também tiveram vários. Então tem série pra caralho, assim. Pode crer. Mas eu recomendo essa. Kamen Rider Kuga. Não sei se tem pra adquirir por meios legais no Brasil. mas vale muito a pena assistir. Eu recomendo fortemente. Que animal, cara. Estou animal. Curioso. Nossa, fiquei curioso também. Bacana. Falcão. Então, aproveitando esse gancho de detetive, meio policial e tudo mais... tem uma série que eu gosto muito, facilmente minha série favorita, assim. Todas as outras mídias é mais difícil definir uma coisa favorita, sabe? Assim, tipo, qual é o seu jogo favorito, qual é o seu filme favorito. Mas, cara, essa é definitivamente minha série favorita, que se chama The Wire. É que o lance é que essa é a melhor série de todos os tempos, esse que é o ponto. Então, exatamente. Não tem como não ser. Não tem como não ser, é uma brisa muito diferente, né? Sim. Bom, pra quem não conhece, o The Wire ele é baseado em uma série de livros de um cara que se chama David Simons. Ele é um cara que trabalhou muitos anos com investigação policial, muito próximo de policiais, ele sempre foi muito amigo da força policial. E também de traficantes. Pessoal do que crime do e ordem, né? Ele era do rolê. Ele era do rolê, basicamente, exatamente. E ele sempre escreveu com muita precisão. E assim, não é qualquer... É uma precisão de fatos e argumentos investigativos e apurados, sabe? Assim. Uhum. Então, basicamente, o que é a história do The Wire? A princípio, The Wire segue um esquadrão policial específico formado para plantar escutas em um cartel da cidade de Baltimore, um cartel de drogas da cidade de Baltimore. E aí eles vão, tentam botar uma escuta ali, uma escuta aqui, tentam grampear o telefone, e é por isso que se chama The Wire, né? E a princípio é isso. Aí você fala, ah, beleza, né? Mas só mais uma série policial. Só que ele começa a ser muito mais do que isso. Ele começa a fazer comentários sociais, e não só, tipo, ah, sobre o crime, tá ligado? Mas sobre todos os aspectos da sociedade mesmo. Tipo, tudo o que forma a sociedade moderna. São 5 temporadas no total. Uhum. Então a primeira é realmente focada nessa relação da polícia com o tráfico, e eles ficam focando bastante, tipo, nas próprias leis internas do tráfico e por que aquelas pessoas estão vendendo drogas e, tipo, não, sei lá, tendo qualquer outro emprego, tá ligado? É, tipo... eles focam bem no funcionamento das duas coisas. Tipo, a força policial funciona desse jeito com uma série de burocracias e coisas X, e a gangue funciona desse outro jeito com as suas, entre aspas, burocracias também, e um monte de coisa aí, tá ligado? E o que é muito legal é que ele não faz nenhum julgamento moral, sabe? Assim, não é tipo, ah, os policiais são bons e os traficantes são ruins. São pessoas, não, tipo, fazendo o trabalho delas, tá ligado? É, exatamente. Tipo, são só pessoas participando de um mesmo ciclo social, tá ligado? Tipo, o cara tá ali traficando, beleza. Tipo, ele tá vendendo as drogas dele, aí ele tem que matar um cara, e aí a polícia investiga. Só que aí tem um policial que é corrupto, e tem todas essas ações e reações, tá ligado? E é muito interessante isso. Isso é o foco realmente da primeira temporada. Na segunda, eles pegam mais... As docas. Eles vão pra um outro lado, que eles vão pegar, tipo, esse grupo de trabalhadores, sabe? Eles totalmente, assim, tipo... ignoram a galera que eles introduzem na primeira temporada, é, né? Tipo, isso que é interessante. Tipo, de temporada pra temporada, não que mudam os personagens. São mais ou menos os mesmos personagens, porque policiais trampando na delegacia e tudo mais. Só que eles veem outros aspectos da sociedade. Aí, na segunda temporada, justamente, eles vão ver os trabalhadores das docas. E aí, os trabalhadores das docas, é tipo, ah, beleza, tem um cara lá que é meio que o chefe, ele tem a família dele e tal, e ele dá emprego pra todo mundo, tenta ajudar todo mundo, sei lá o quê, só que ele também vende umas importações, umas cargas roubadas, tipo, pra uma máfia grega, sabe, assim? O que é engraçado é que daí eles já traçam aí uma relação entre, tipo, primeiro fica aquilo assim, ah, meu Deus, são personagens novos, mas daí você vai percebendo como isso tem uma relação ali com as gangues da cidade e, tipo, e vai traçando relações entre as gangues, as docas e os policiais, tá ligado? Exatamente. Tipo... Aí, tipo, porque são mais ou menos os mesmos policiais que estão investigando uns casos que estão acontecendo nas docas, só que ao mesmo tempo tem os traficantes da última temporada. Alguns foram presos, outros estão abrindo seu próprio gangue, suas próprias gangues, vendendo em pontos diferentes da cidade. Eles têm os próprios conflitos. Só que ao mesmo tempo esses caras também se relacionam com os caras das docas, porque, tipo... É de lá que vem a mercadoria, então era dali que tava vindo toda a mercadoria da primeira temporada, pode tá ligado? Crer, pode crer. E aí ele adiciona mais, tipo, uma camada ao negócio, tá ligado? Ah, só voltando uma coisa desse, essa coisa que eu acho interessante, que ele não faz julgamentos morais dos personagens. Tem um personagem que exemplifica isso perfeitamente, que é o Omar, que é um traficante, só que ele tem princípios realmente éticos, assim. Então, o primeiro é que ele não vende pra crianças, e ele só vende pra pessoas específicas e tudo mais. E ele mata um monte de traficante zoado, tá ligado? Que quebra essas regras, tipo, no bairro. Pode crer. E ele é tipo o Batman do gueto, tá ligado? É muito foda. Ele é um dos personagens mais fodas. E todo mundo série, morre de medo dele. Todos os traficantes e a polícia também. Tipo, morre de medo dele. Apesar de, tipo, ele não mata o policial, ele não vai atrás da polícia. Tipo, o treta dele são com os caras do bairro dele, tá ligado? Tipo, foda. Ele sempre fala, tipo, a polícia é só um efeito colateral da parada, tá ligado? Pode crer. O lance mesmo é o The Hood. É ali, ó, é a quebrada. O que que tá acontecendo na minha quebrada? E ele vai fazendo isso. E o que é louco é que é um personagem desses personagens HBO, tá ligado? Porque ele é tipo... Ele é muito gangsta. Ele é muito gangsta e ele é tipo viadaço, tá ligado? Gay pra caralho, cara. Tipo, ele sempre tipo... Ele tá sempre chamegando um brother, cara, assim, tá ligado? Tipo, o tempo todo... E todo mundo respeita ele por isso, tá ligado? Por ele ter essas bolas de tipo... E aí, qual é que é, tá ligado? Tipo, sou um traficante gay, foda-se. E fodão, tá ligado? Sempre andando com uma 12. Não, e fora que mais, o cara é tem, tipo, foda. Uma cicatriz monstra atravessando a cara atravessando dele, cara. Atravessando a cara. Tipo, é muito, muito ninguém foda. Ninguém mexe com esse filho da puta mesmo, e tá ligado? E aí que é o lance. E ele é claramente esse lance. Tipo, porra, beleza, ele é traficante, ele certamente está do lado errado da lei, tá ligado? Mas ele, tudo que ele tá fazendo ali é pra limpar a violência do bairro dele. Sim. Uhum. E, tipo, beleza, vendendo as drogas que ele tem que vender. E isso é interessante, porque você fica pensando, porra, é um anti-herói? Ou é um herói? Ou, sabe, tipo... Uhum. E nunca, em momento, isso é definido. Não, é interessante que não existem anti-heróis nem heróis nessa série. Existem exatamente. Pessoas. Existem pessoas. São pessoas apenas. Tanto que tem um personagem que eu acho do caralho, que é o Bo. Uhum. Que, tipo, ele... Que o personagem principal, entre aspas, da série seria o policial McNulty, que ele é o policial que... Tenta fazer coisas certas, mas ele caga tudo, ele... Meu, todo mundo odeia ele, a família dele odeia ele, os outros policiais odeiam ele. Tipo, todo mundo odeia ele, tá ligado? E a fita é que, tipo, ele é o único ali no esquadrão que entende os gangueiros de uma certa maneira, assim. Ele vê eles como pessoas, tá ligado? É, exatamente. E sabe que, tipo, são outros trabalhadores. Exato. Né? E daí tem esse gangueiro, o Bo, que ele já tá numa hierarquia um pouco mais alta ali, tipo, ele gerencia lá o bloco dele lá e tudo mais. Ele vira e mexe, ele vai preso, tá ligado? Pelo menos, meu, sei lá, cada 3-4 episódios ele vai preso. E geralmente ele tem uns diálogos com o McNulty. E os diálogos dele são geralmente muito bons, porque o McNulty sempre pergunta, tipo, e aí, cara? Tipo, você é um cara inteligente pra caralho. O que você tá fazendo aí, no meio dessa treta toda, tá ligado? Tipo, vendendo drogas, isso aqui, não sei o quê, tipo... E o cara sempre explicando, tá ligado? Que, tipo, meu, não quer fuder com ninguém. Ele só tá fazendo o trabalho dele pra poder sobreviver, tá ligado? Assim como o policial também tá fazendo o trabalho dele pra sobreviver. Tipo, no final do dia, o ponto crucial é que tá todo mundo apenas fazendo o trabalho deles pra sobreviver, tá ligado? É. É muito doido isso. Mas, e enfim... Aí, então, e aí? Continuando a terceira temporada foca em outro lado da sociedade, que é as crianças, tipo, e a educação. Não é política a terceira temporada? Não, a política é a quarta. E aí a quinta... Não, acho que as crianças é a quarta, se pá. É? É. Ah, então é verdade, acho que tem essa inversão, né? Isso, é. Então, na terceira eles falam muito de política e aí eles veem, tipo, esse é o lado mais pesado da coisa. Porque aí você vê que, tipo, apesar desses caras aí tá trocando tiro na rua, os caras da DOCA fazendo uns negócios legais, meu, não chega nem aos pés do que a galera que tá lá em cima fazendo as leis e aplicando as leis... Uh-huh. É, tipo, faz, tá ligado? Tipo uma treta ridícula, cara. Porque, e aí você vê que a política não tem absolutamente nada a ver, nesse contexto, não tem absolutamente nada a ver com, tipo, fazer coisas boas e coisas ruins pra sociedade. Eles simplesmente também estão resolvendo os trampos deles, entendeu? Uhum. Resolvendo o lado deles ali, de tipo, bom, eu quero reeleger e eu quero tirar esse prefeito aí dessa cidade. O que eu tenho que fazer? Bom, os pontos fracos deles são esse, esse e esse. Vamos atacar isso daqui e a gente bota tal coisa. E aí e vai fazendo isso, tipo, e vai arranjando formas de atacar o cara, de manchar a imagem dele. E é só a política, entendeu? Os caras são, então, ali na mesma altura. Estão brigando por alguma coisa, brigando pelo espaço. Aí você vê que não existe diferença nenhuma entre os traficantes que lutam pelas esquinas e os políticos que lutam pelos cargos né? cargos e na cidade. E é engraçado cidade, que, tá tipo, ligado? Novamente ele adiciona aí mais uma camada, porque ele mostra como é que a politicagem está toda interrelacionada com... O lance das docas, a polícia, a gangueiragem, tá tudo interligado numa teia monstruosa de coisas, assim... É muito doido. É muito, muito louco. E aí, na quarta temporada, exato, como a gente tava falando, vem o lance do sistema educacional. E aí mostra como as crianças... E por que as crianças vão ou entram no tráfico ou não entram no tráfico e tudo mais. E mostram, tipo, as frustrações e todos os problemas que acontecem e tudo mais. E também mostra um pouco do lado policial também. Mas ele foca bem nas interações entre policiais. Porque eles trocam muito de departamento. Uhum. Porque rola muita treta entre eles. Aí o outro muda de departamento, é transferido e tudo mais. E aí tem um policial que ele é chefe. Ele é delegado, ele é chefe de um distrito. E ele fica puto porque com tudo que está acontecendo com a violência... E existe essa pressão que tá vindo dos políticos da terceira temporada de, tipo, precisa baixar os números, eu preciso abaixar os números. Drogas na mesa. Eu quero que... toda semana você tem que botar as drogas na mesa pra mostrar pra imprensa e tudo mais, tá ligado? E aí ele fica puto e fala, quer saber? Então eu vou fazer o seguinte. Nesse bairro, nessa quadra aqui do meu bairro, tá liberado qualquer venda de droga. Só que se você matar alguém, eu vou te prender na hora. E você não pode entrar com arma, pode falar, mas aqui tá liberado vender e comprar qualquer coisa. Nossa. E ele fala isso pros policiais dele, não fala isso publicamente, tá ligado? Uhum. Ele fala só pros policiais deles. E os policiais, e aí o que acontece é que a violência de fato cai, todo mundo começa a respeitar, tá ligado? Uhum. E aí todo mundo começa a ficar surpreso e começa a ter o bafafá na cidade, tipo, não, peraí, mas ali dá pra vender e tudo mais. E aí quando o prefeito descobre isso... Fode é maior tudo. Treta, é mó treta, um monte de prisão, violência lá em cima de novo. E tem tudo isso. Aí você começa a ver todo de novo, mais ou menos. Tipo, mais uma forma de entrelaçar cada uma das coisas, tá ligado? É muito louco esse lance das drogas na mesa, porque os caras, tem que botar droga na mesa, tem que pegar e prender os caras e botar drogas na mesa pra mostrar pro jornal e tudo mais. E é engraçado que no noticiário isso funciona. Mas aí no grande esquema das coisas em relação a, tipo, por exemplo, prender os grandes chefões da gangue... Foda-se. Não funciona porra nenhuma, tá ligado? Tipo, você prende um monte de cara pequeno ali e tal, e a galera que tá gerenciando o bagulho tá lá cara, correndo. Cara, se pá, ou você vai e aprende um bagulho monstro de droga e vai colocando um pedacinho na mesa por vez, assim. É, exato. Toda vez que tiver que mostrar, fácil, tá põe ligado? Um pouquinho na mesa. Mas é. E volta aquele lance de que, tipo, isso que é mais assustador, essas são políticas... todo o enredo é baseado em políticas públicas que de fato existem, tá ligado? Recentemente, o Geraldo Alckmin soltou uma súmula lá de que para baixar a violência ele vai dar bonificação para policiais e para distritos que conseguirem baixar os seus números. E, cara, eu, minha namorada, o pai dela é policial e eu ouço o que ele fala. E é literalmente isso, cara. Mano, eu preciso fechar a cota do mês de prisão de sei lá o quê. Sabe o que ele faz? Cola debaixo do MASP, vê três caras lá, leva pra delegacia pra fichar e acabou. É isso. Números, tipo, porque cara. Precisa, entendeu? Puta, preciso aqui, tipo, acorda lá, tipo, quinta-feira, ai, caralho, eu preciso botar uns números aqui. Vai lá, resolve isso. É, estatísticas. Os caras batem na tecla das estatísticas. Exatamente. Inteiro, cara, tipo... E aí o que é louco, a grande chave de ouro da série é a última temporada, que é a quinta, que é especificamente sobre a imprensa. É e aí louco. Mostra como a imprensa simplesmente trabalha pra todo mundo, tipo, pra todos os lados, tá ligado? Passa um pano ali pros policiais, passa um pano pros políticos e ao mesmo tempo fica vendo tudo isso. Tipo, eles são observadores de todo esse sistema. Tipo, isso que é interessante. No fim das contas, eles mostram que a imprensa sabe de tudo o que tá acontecendo. E eles compreendem totalmente como tá funcionando, só que eles não têm como fazer muita coisa. Além de, tipo, beleza, esse político agora a gente fala bem. Agora esse daqui a gente fala mal. Agora disso a gente fala bem. E assim por diante. É muito doido. E fora que essa série tem um final... Que é doido, tá ligado? Porque, tipo, na hora você fica, o quê? Então, como a gente tá falando que as pessoas esperam muito finais... Sim. Que tem resoluções, tá ligado? Sim. Os problemas acabaram. E não, todo final de temporada, e isso vale pra última temporada, as coisas simplesmente continuam a acontecer como elas sempre acontecem. São pessoas seguindo a vida delas, tá ligado? Exatamente. Tipo, um outro policial se fode, aí ele... O policial que tava indo mó bem até agora, ele se fudeu porque ele cometeu uma parada lá, um crime, e aí ele vai ter que voltar a fazer ronda. Aí uma outra policial que não odiava política e tudo mais, acaba virando política. Sabe essas coisas? Tipo, simplesmente a vida continua. Continuam, tá ligado? Não é que elas acabam e encerram de uma hora pra outra. É assim, muito tá doido. Enfim, falei... Não, e o da hora dessa série é que você acaba aprendendo muita coisa sobre a vida, cara, assim, tá ligado? Sinceramente, The Wire deveria ser obrigatório no colegial. Sim, todo mundo deveria ver The Wire pra entender como funciona realmente a sociedade. Porque é muito louco, tipo... É daquele jeito. É, mas é bem isso. Você assiste o bagulho, você começa a traçar paralelos disso com a realidade, tá ligado? Você vê como tudo o que acontece na série realmente acontece na vida real. Você vai, sei lá, acontece alguma fita, você lembra de um episódio, você fala assim, pô, é uma aula de realidade sobre politicagem, polícia e drogas e whatever, muito absurda, tá ligado? Cara, a única coisa que eu conheço de The Wire é o cara que fala, que é um senador. E esse cara, ele é muito foda, ele fala o shit mais longo da história. Mas esse é um bagulho que todo mundo fala a série inteira, né? É todo mundo, cara, todo mundo. É muito louco, e, mano, se você aí que tá ouvindo se interessou, 5 temporadas... Não, mesmo se você não se interessaram, assistam, se velho. Se interessar, assista, porque, tipo, é praticamente uma pós-graduação, assim, em estudos sociais, tá ligado? Tô. Maravilha, então. Maravilha, ótimas recomendações hoje, pô, né? Série pra caralho pra todo mundo assistir. Porra, cara. Mano. Depois não reclame que a gente não recomenda as coisas. É, exatamente. Só recomenda coisas. Não, essas três são coisas importantíssimas. Maneiro. Então, já a gente volta mais uma vez. Navio Pirata 16 de volta e agora é hora do momento Tengo Sangue. Aliás, um abraço pro Pivoto que mandou outra vinheta pro momento Tengo Sangue hoje. Ele mandou. E o Perboni também mandou outro também pro Tengo Sangue. Tipo, a gente tá curtindo muito. É que, pelo visto, a galera curte que a gente fica fazendo esses barulhos com a boca de retardado, tá ligado? Então... Por enquanto, vamos obrigado. Manter. Mas obrigado, muito obrigado. E obrigado de novo, mais uma vez, ao Pivoto, porque ele me convidou a participar de um baixo frente soco no outro dia sobre Musous e jogos de ação japoneses, não sei o quê. E quando for ao ar, eu aviso no Convés. Opa, muito louco. Aliás, ele falou que estamos todos convidados, nós três. Bom, nós três iremos. Pra gravar o baixo frente soco lá. Vamos lá. Só chamar. Muito bem. Nos surpreende. A gente falou de mangá semana passada, falamos de mangá essa semana de novo. Oba! Porque dia 20 de novembro será publicado o último volume de Evangelion. Uou, é mesmo? Mentira! Olha só! O último volume. Não, de sério? Todos os cara, símbolos. Eu tô esperando isso há muito que tempo, caíta, cara. Evangelion tem 20 anos. Caralho! Tipo, começou a ser publicado em 94, essa porra. Caceta, cara. Isso vai ser épico, hein, mano? Então, é tipo... Cara, muito tempo. Muito, muito, que doideira, muito que doideira. Tempo. Nossa, finalmente, cara. Nossa, né? É, bom, e esse é supostamente o tal final definitivo, cara, né? E é o, tipo, é o 14º volume. É. Não tem nem tanto volume assim, tá ligado? É, então, isso que é foda. Tipo, foi menos de um volume por ano. Nossa, né, cara? Cara, que foda isso, né? Doido, é uma fita isso, cara. É uma fita isso. E, é uma cara, fita. Eu já falei algumas vezes aqui no navio que eu não curto muito Evangelion, mas acho assim, Evangelion é um caso meio que com Tolkien, saca? Sei, sei, Senhor dos sei, Anéis. Sei. Tipo, eu posso não gostar, mas não dá pra ignorar a importância que teve, que tem até hoje Evangelion. Sim, com cara. Certeza, sim, sim, cara. Porque sim, sim. Evangelion é uma série que foi muito importante, foi meio que um marco na indústria de mangá e de anime do Japão, assim, porque é uma coisa que meio que popularizou essa cultura pra todo mundo, assim. Porque até então, meio que o mangá com anime era meio só pra galera otaku hardcore, assim. Pode crer. Quem realmente curtia e atrás, curtia, né? pra nichos muito específicos da sociedade. E o Evangelho não, ele meio que atacou várias frentes, assim. Principalmente, ele atacou uma coisa muito, muito esperta e muito uma sacada muito genial do Evangelho. Foi sacar o público... deprimido e sem perspectiva de vida. Completamente. Do Japão, completamente. Assim, que materializou na figura do Shinji, que é o protagonista, né, cara? Sim, sim, sim. Ele é um moleque fudido, todo deprimido, não sei o quê. Bunda mole do caralho. Totalmente sem bunda mole, sem autoconfiança e tal, não sei o quê. Uhum. Que é meio que um retrato de grande parte da sociedade, assim. Cara. Sim, sim, sim. A galera sem perspectiva, sem confiança. Tipo, age, faz alguma coisa, entendeu? Pelo amor de Deus. Galera que é só meio que a maquininha, tipo, a pecinha na máquina, sabe? É. E isso, e muita a gente se identificou com essa figura. Uhum, faz sentido. E foi mesmo. Um grande motivo pelo qual fez muito sucesso. Pode crer. E tá agora culminando finalmente com o fim o da final. História, né, cara? Caralho, cara. É finalmente. Porque já teve, teve vários ovas, né? Teve umas animações. É, teve a série, eles fizeram uns longas pra encerrar a série. É. Recentemente eles estão meio que recontando a série em uma série de filmes. É uma trilogia sim, de sim. filmes. É. Que vai ter, acho que, mais um ou dois filmes ainda. É. E pra você ver que ainda é um fenômeno cultural até hoje lá. Sim. É muito importante. Ah, cara, robôs gigantes, né, mano? É, então tem. Não, isso é uma outra coisa impressionante. Você falou da influência do bagulho, tipo, a influência do design dos robôs gigantes é uma parada que perdura até hoje, tá ligado? Você vê isso até, sei lá, no Mass Effect, tá ligado? Tipo, tem os Gets lá do Mass Effect 2 que são iguaizinhos uns Evas, cara. Não, sim, tipo, sim, iguaizinhos, sim. As armaduras do... Os Centurions, sim. Os Gets Centurions. Iguaizinhos ao Evas. Iguaizinhos. As armaduras do Dead Space 2 também, cara. Também. Iguaizinhos uma armadura de Eva, assim, cara. Muito é doido, mano. É verdade. Vocês curtem, né, cara? Você que curte pra caralho, eu curto pra caralho, cara. Eu acho muito louco, cara. Cara, não, é porque, tipo, eu lembro que foi o meu primeiro contato com um anime tirando, tipo, basiqueira Dragon Ball Z, essas coisas e tal. Pode crer. Porque passava na Locomotion, né? Uhum. E saudades eu lembro... Locomotion. Ah, nossa, muito saudades Locomotion. Uhum. E eu lembro que eu assisti aquilo e eu me tocava de, tipo, além do óbvio luta com robôs gigantes e monstros, tá ligado? Eu me tocava que tinha uma parada a mais, eles estavam falando, tipo, de filosofia, e eles estavam falando de religião, e esse lance do Shinji, de ser um bunda mole e tal, tipo, lembro bastante, tem vários personagens, tipo, eu sei que eles são vários personagens na história da literatura que são aqueles personagens que as pessoas amam odiar, tá ligado? O melhor exemplo disso é o Hamlet, tá ligado? Uhum. Que o tempo inteiro sabe que a porra do tio dele matou o pai, só que ele não faz nada. Uhum. Ele nunca faz porra nenhuma pra resolver a situação, tá ligado? E ele sempre fica se perguntando, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Tá ligado? É isso, ser ou não ser, eis a questão. É isso, o cara é a questão, saca? Uhum. E isso eu achava muito louco de ver e eu falava, nossa, tipo, não é só um desenho animado. Acho que esse foi o clique. Sim, sim, sabe, sim. Que bateu na minha cabeça, que foi de tipo, puta, isso não é só um desenho bonito e colorido, com saca? Os robôs. Não, e o louco com que, os robôs, tipo, é um desenho animado querendo não, pelo menos... Ele foi focado no adolescente, mas ele não foi feito pra adolescentes, tratando eles que nem babacas. Não, tá não, ligado? É tipo, isso. Sim, sim. Isso, exatamente. Ele não ficava subestimando o público. Exato, exato. Ele dava alguma coisa pro adolescente pegar e pensar e pesquisar exatamente. E ler sobre, tá ligado? Exatamente. E contemplar e por aí vai. Tipo, é realmente um desenho muito louco, cara. Muito, é. Muito louco. Puta, mas que animal, cara. Eu não sabia que tava chegando. Ótima notícia, cara. Nossa, ótima notícia. Inclusive, muito vão bem. vai sair dia 20 de novembro lá. Mas os caras vão lançar, tipo, uma puta edição de luxo com CD e com arte, caralho, não sei o quê. Tipo, pode crer. Pra marcar meio que o fim de uma era, assim, saca? Pode justo, crer, pode crer. Porra, são 20 anos de mangá, cara. Porra. É, cara. É muita coisa, cara. Que foda. É muita coisa. Que foda. Nossa, eu vou querer reler. Então, novamente. Agora, pra quem não conhece, pra quem tava esperando, agora é o momento de pegar e ler do começo ao fim. Sim. Nossa, totalmente, de vou fazer isso. Rabo. Vale a pena. Louco. É. Louco. E era isso. Loucura, muito bem, cara. Isso foi uma surpresa. Eu, tipo, não foi uma surpresa aterrorizante que nem das últimas não, vezes. É, exatamente. Foi uma surpresa até reconfortante. Foi uma né? surpresa agradável, cara. É. Foi uma surpresa agradável. Às isso. vezes eu fiquei meio assustado, tá ligado? Muito bem. É, agora a gente legal. Vai parar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, para partir para aquela parte da pirata em que a gente morde e sente o suco escorrendo pelo canto da boca. Suco. Derrete na boca. Né? Crocância. Yes. Perguntas no navio pirata de número 16. Pedro Falcão. Perguntas. Vou ler aqui as perguntas, hein? Manda bala. Vamos lá. Primeira, não é nenhuma pergunta, mas é o Ricardo Filho Kebs. Ele mandou uma dica aqui de chá. Olha só. Principalmente pra você, Mucioli, que está virando um xalófilo. Um tomador de chá. Um xalófilo. Dica para o Mucioli. Já que o senhor está entrando na vibe dos chás, fica uma dica de que eu gosto muito de fazer. 1 litro de água, casca de um abacaxi, açúcar a gosto, hortelã, caso queira. Olha só. É só ferver a água, colocar a casca do abacaxi e deixar lá curtindo por uns 10 minutos. E dá pra tomar gelado também. E fica bom pra caralho. Animal, olha só. Cara, parece muito gostoso. Parece muito isso gostoso. Soa delicioso. Me deu água na boca só de ler aqui. Muito louco. Vitor Hugo, pergunta pra todos da mesa. Se você fosse um personagem de videogame, qual seria a sua trilha sonora? E Black Metal, cara. Black Metal norueguês. É, né, cara? É tipo Sephiroth, tipo um coro de pessoas. Eu ia escrever uma música tipo essa, que é a New World Symphony do Dvorak, tá ligado? Exatamente. Tipo, eu ia numa dessas, assim, tá ligado? Pode crer. Louco. André Alves de Oliveira, todo pirata tem que ter histórias de bebedeira. Qual o pior porre de cada lobo do mar já tomou? Acho que você nunca tomou um porre. Cara, homérica. Eu não bebo. Eu bebo muito de vez em quando. Uh-huh. A minha pior história de porre foi uma vez, numa festa da firma, que eu tomei, tipo, uma caipirinha. Eu cheguei em casa com um puta sono. Tipo, eu dormi no sofá. Esse foi o seu porre. Foi a minha história de porre. Cara, o meu pior porre certamente foi o meu primeiro. Tipo, assim, já tinha ficado bêbado antes, mas tipo, foi aquele que eu perdi consciência, sabe? Assim, tipo, nossa, o porre de beber consciência. Esse, o primeiro eu acho que é sempre o pior, cara. É. Mas esse foi um que, tipo, e foi consciente, assim, tipo, eu sabia que eu ia ficar daquele estado, tá ligado? Falou, hoje eu vou tomar um porre. Não, foi tipo, eu sabia. Eu tava numa viagem com vários brother e tal. Tá aí. Aí a gente montou uma fila, assim, uma sequência de pessoas jogando, tipo, destilados diretamente da garrafa para na a garganta goela. Das pessoas, tá ligado? Deus do céu, cara. E aí começava, se não me engano, com vodka, ia pra tequila, whisky e o grande final, absinto, cara. Nossa, que pariu. Velho. É pra matar, juro pra né? você, eu cheguei sóbrio lá, meia hora depois eu já estava deitado na grama babando. Meia hora, cara. Foi justo muito que... rápido. Chafurdando o próprio vômito. Sério, não, foi terrível. Agora, o que é muito engraçado é que esses porres muito, muito, muito homéricos, você acorda mó bem no dia seguinte, tá ligado? Tipo, tirando o fato que você gorfou não, meu porre... 30 vezes, tá ligado? Meu porre homérico não me fez acordar bem no dia seguinte. Sério? Cara. Qual foi o seu? Foi pior do que o meu primeiro porre, cara. Que, tipo, eu, Chalquinha, né? Abraço, Chalquinha. Ô, Chalquinha. O nosso amigo Tchê, abraço, Tchê também. Ele tinha acabado de se formar e daí o Chalquinha falou, vou levar uma garrafa de uísque pra gente, tá ligado? Aham. Tinha bebeu um copo e o choque te matou a garrafa inteira. E... é foda essas coisas, osso, cara. E a garrafa tava cheia, tá ligado? No começo da noite, sabe? Tipo, era um whisky firmeza, era Chivas, tá ligado? Puta, então é firmeza. E daí, tipo, eu lembro de algumas cenas na qual eu tava... obviamente todo mundo rachando o bico e capotando e eu tava não conseguindo nem ficar em pé direito, simplesmente rindo e zoando nosso amigo Vegan pelo MSN. E daí eu lembro que eu fui pro banheiro, gorfei minhas tripas e daí eu dormi. durante algumas horas, abraçada privada, e daí acordei, fui pro sofá, dropei duas Neosaldina e dormi. E daí no dia seguinte acordei com uma dor de cabeça magnífica, tá ligado? E daí fala, pô, tem aniversário do brother lá. Falei, puta, jura? Tá bom, vamos lá. Daí eu fui lá com aquela cara de inchada, né? De bêbado, né, de mano? Bêbado, tá ligado? Fedendo a álcool, tipo... Tem álcool saindo pelos poros, tá ligado? Nossa, sensação é nojento, cara. E daí não dá outra. Chega lá na festa, que o cara chamou pra alegrar a festa? Um dos melhores... Não, um dos melhores caras de caipirinha da cidade, tá ligado? Nossa. E o cara faz a caipirinha de tudo quanto é fruta possível. E os caras chegavam e ficavam com caipirinha na minha cara. Olha só, caipirinha de banana, bebê. Não! Era ridículo, cara. Foi escroto. Nossa, bebê, pesado. Bebê pesado. É uma bosta. É, bebê é foda. É, então, isso que é engraçado. Com os anos eu falo assim, nossa, velho, pra que que eu vou fazer isso? Nossa, por que que eu vou cagar meu amanhã? Por que eu me odeio tanto, né? Nossa, tem drogas que são muito mais simples, não dão ressaca nenhuma, nossa. E é muito mais divertido, assim, sabe? Por que, tipo... que eu vou fuder com amanhã, sabe? É, não, desnecessário. Ives Aguiar, tem algo que falta na cobertura de videogames ou outras mídias que vocês pensam que seria maneiro se fizessem ou seria legal se fizessem, sei lá o quê? Especificamente? Cara, eu não sei. Eu acho que tem novas ideias que estão surgindo todos os dias, novas propostas editoriais e tudo mais. Cara, eu acho... Eu sinto mais falta só de reviews, mas... O que eu acho loucos, que, sim, assim. A ideia de jornalistas e leitores que apoiam certas plataformas tem que desaparecer. Sim, ontem. Sim. Isso. Semana passada. É. Tá isso ligado? É verdade. Tem que jogar um nuke nessa ideia de que, tipo, existe cachista, sonista, tá ligado? Isso meu, tem que acabar ano passado. Isso é babaca demais, cara. É. Essa cultura de fanboyzismo... Tem que acabar. É. Essa é a única coisa mesmo. Isso não ajuda ninguém, tá ligado? Uhum. Isso só ajuda a deixar os leitores putos e desconfiados com relação à cobertura que se faz. E faz você parecer um imbecil, tá ligado? E por outro lado... os jornalistas têm que serem mais honestos com relação a isso. Sim, sim. Que é uma coisa que a gente buscava no Kotaku, sabe? Tipo, quando tem que falar bem de alguém, a gente fala bem. Quando tem que falar mal de alguém, a gente fala mal. Exatamente. É isso, exato. Tem uma coisa, assim, que eu sinto um pouco de falta no jornalismo de games, que é tratar do assunto com uma certa influência mais acadêmica. Uhum. Tem muito achismo. Sim. De estético, de qualquer coisa, assim, dentro de videogame. As pessoas acham muitas coisas, assim. Falta um pouco, acho que, essa perspectiva mais acadêmica das coisas. Mais teórica. Assim, mais teórica. Isso eu sinto um pouco de falta, assim. Acho que falta drogas. E drogas. Drogas. Sempre, cara. Sério, acho que tipo, falta a galera fazer resenha de jogo drogado. Tá? Cara, tem canais no YouTube exclusivamente pra isso, cara. Mas acho que, precisa de mais, precisa, tá ligado? Precisa, cara. Porque, tipo, as pessoas precisam assumir mais que elas consomem drogas enquanto jogam. Sim, eu acho, cara, totalmente. Diogo Tamashiro. Ele mandou aqui. Me falem de um jogo que é meio guilty pleasure. Eu jogo os Magics da Steam e ainda platino. E também mandem uma sugestão de tema de abertura de desenhos dos anos 80 e 90. Cara, jogo guilty pleasure, cara? Cara, eu tenho um problema com alguns jogos de mobile que de vez em quando aparecem, assim, que eu jogo e eu sei que eles não vão pra lugar nenhum, mas eu preciso desconstruí-los. Coisas tipo Jetpack Joyride, tá ligado? Exatamente, que eu sei que não vai pra lugar nenhum, só que eu preciso... São bem guilty pleasure. E abertura de desenho, cara, ficou com a abertura do Get Along Gang, tá ligado? Tipo, Get Along Gang, Get Along. Cara, pra mim gang, é Pole Position, cara. Nossa, Pole Position. Cara, que é tipo, mano, Kenny Loggins firmeza. Não, peraí, vou refazer. Voltando. Abertura de SWAT Cats. Nossa, tá ligado? Nossa, abertura SWAT de Cats, SWAT Cats, cara. Era muito... Era muito louco. Cara, se tinha uma coisa que eles sabiam fazer nos anos 90, abertura pra desenho pois de criança, cara. Eles tacavam uma guitarra lá e umas animações fritando, velho. Mano, você deixava qualquer moleque frito, mano. Boa, moça. Nossa, boa. Muito louco. Felipe Miranda. José Mourinho é retranqueiro ou gênio tático? Bom, fazer uma observação aqui. Pra quem não sabe, José Mourinho é o técnico do Chelsea. Visto que durante esta gravação o Chelsea acabou de perder de 3-1 pro Atlético de Madrid, eu acho que ele é só um retranqueiro zoado e ele se fudeu. E aí, ele se fudeu mais uma vez e não vai pro final da Liga. Próximo. Bom, é isso. Rodrigo Sudo, ele primeiro mandou uma hashtag aqui, Uhum. Que eu achei muito, muito importante. Que a hashtag é Somos Todos Crianças Viadas. É isso aí, cara. É isso aí. Verdade, justo, cara. Justo. Justo pra caralho. Muito. Vocês já choraram com um game quando tinham menos de 15 anos? Qual? Cara, ignorando a idade limite pra se chorar num game aí, pelo visto. Cara, sim, nossa, com certeza já chorei por conta de game, assim. Nossa, de videogame. O que me vem à mente, assim, Xenogears, eu fiquei tipo... eu tinha uma relação muito próxima, acho, com os personagens. E com certeza Final Fantasy VII. Nossa. Não sei se eu chorei jogando quando um jogo. As reviravoltas de Final Fantasy VII pra mim foram tipo... Eu não cheguei a chorar, mas eu tinha muito medo da transformação de um lobisomem do Altered Beast do Mega Drive. Cara, eu tinha um cagaço desse jogo. Eu tinha muito medo. Eu cheguei a chorar, mas eu tinha cagaço desse jogo. Porque, cara, porque quando eu falando de emoções aqui. Porque quando ele virava um monstro, tipo, tinha um rugido... distorcido. 16 bits tipo um zoado. Fogo do inferno, assim, tá ligado? Verdade. Cara, eu tinha muito medo. Não, e era uma metamorfose meio brutal, né? E ele falava alguma coisa, não falava? Ele falava Rise from your grave. Mas, tipo, quando a transformação era tipo rugido distorcido e tinha animação da cara do maluco virando um lobisomem. Parecia muito doloroso aquilo. Cara, era muito assustador. Parecia doloroso aquilo, cara. Verdade. Não, não quero virar um lobisomem nunca. Verdade. É horrível. Paulo César Fernandes Jr. Qual monstro de Dark Souls mais mete medo em vocês? Não sei, nunca joguei. Musa? Os basiliscos. Sério? Sério. É assustador. Basiliscos são assustadores. São, tipo, de verdade. São tipo uns sapos com uns olhos gigantes, assim. É bem assustador. É, eu tenho meio pane de sapo, assim. É bem assustador. Sapos são legais. Sapos são legais, mas dá medo. Felipe Lottori, tá meio cedo pra falar de E3, mas vamos lá. A Nintendo soltou ontem um vídeo louco anunciando que vai repetir o esquema do ano passado de conferência pela internet, e aí botar umas demos na Best Buy e fazer um torneio do novo Smash Bros. De Wii U. O que vocês acham dessa estratégia nova? Cara, como sempre a gente diz, as pessoas se preocupam muito mais com a Nintendo do que deveriam se preocupar. Eu acho que essa E3 vai ser bem fraquinha. Cara, assim, só quem foi pra E3 entende o quão inútil é uma conferência. Uma conferência, né? Tipo, o quão aquilo desperdiça o seu tempo, uhum. Tá ligado? Então acho que o que a Nintendo faz é muito mais, tipo, direto ao ponto. Cara, eu gosto muito dessas conferências que eles fazem pela internet, os Nintendo Direct. Directs, né? Eu gosto muito. É muito direto ao ponto, mostra o produto do jeito que tem. E se sobra alguma coisa, eles se desculpam pelo que tá faltando. Porque, tipo, do ano passado eu fui pra E3 e foi assim. Era no stand da Nintendo, na E3 mesmo. Tipo, eles vão lá, falam um bagulho e, tipo, ó, acabou, galera. Tá aqui os jogos pra vocês jogarem. E os produtores pra vocês conversarem, tipo, na hora, tipo, pá, uma coisa atrás da outra, saca? Pode crer. É muito melhor. Pode muito melhor. Pode crer. Isso aí, eu acho que não tem que ficar se preocupando muito com isso, loucuragem. Não. André dos Santos, se vossas senhorias pudessem ser algum personagem histórico, quais seriam? Também vale para os demais integrantes do Convés. Ou seja, todo mundo. Eu ia de Winston Churchill, ele mandou aqui. Nossa. Cara, eu ia de... Eu acho que... Eu gostaria muito de ser o Carl Sagan, cara. Ele deve ter sido um cara muito foda, cara. Fez umas experiências muito legais. Fumou muita maconha boa. Com gente da hora, tá ligado? E eu acho que eu seria o Carl Sagan, se eu pudesse. Vocês. Cara, não sei. Que difícil isso. Difícil, né? É muito difícil. Bom, aproveitando o gancho cientistas e drogas, eu acho que eu seria Timothy Leary. Timothy Leary, cara. Eu acho que eu seria o Rasputin. Olha só, cara. Nossa, louco. É verdade, ele deve ter feito umas paradas muito doidas também, cara, na época dele. Louco, louco. Rogério Silva Oliveira. Caso os senhores consumam algum tipo de pornografia, como assim? Caso, cara. Tipo, pergunta é essa, cara. Sim, é óbvio que a gente consome pornografia. Não, a questão é quem não consome pornografia. Todo mundo consome algum tipo de pornografia. De algum jeito ou de outro. Qual é o tipo preferido de cada um? Cara, vai de semanas, vai de dia, cara. Né? Tem dias que você curte umas asiáticas, uns dias você curte umas morenas. Às vezes tipo minas de webcam. Exato. Às vezes são tipo profissionais. Exato. Do vídeo. Exato, às vezes você curte uns gangbang. Exatamente. Aí você curte uns... Não, a questão é, não tem por que ficar em uma coisa só. Lógico, cara, o mundo da pornografia é tão vasto, cara. Tão rico. Dá pra experimentar muitas coisas, cara. Muito bem. Yuri Blech. Aliás, aproveitando, antes da gente ir pra pergunta do Yuri, o Isidro mandou uma pergunta aqui. Só uma coisinha. Que tal se vocês realizarem uma rápida competição interna no Convés para ver quem fala mais efusivamente o nome do Bileski? Valendo. Então vai, Daniel, você. Cara, você tá ficando vermelho, cara. Daniel, você vai morrer, Daniel. Cara, acho eu não vou... Acabou, cara. Visto que o Daniel foi vocalista de uma banda de metal por 7 anos, não há competição. É difícil competir, cara. É difícil competir. Muito bem. Yuri Bileski, ele mandou aqui. Eu gostaria de saber como vossas senhorias veem a relação entre publicidade e o jornalismo de games atualmente. É um mal? Nos dias de hoje, a publicidade é um mal necessário para um jornalismo de qualidade? Ela é um mal mesmo? Além da já desgastada venda de banners e posts publicitários, vocês conhecem ou imaginam outros meios? E, principalmente, o que podemos esperar desse novo projeto do Falcão na Red Bull? Bom, vamos por partes. Eu não vejo publicidade como todo um mal. É um mal necessário, talvez. A publicidade ela é um mal quando ela interfere isso. No jornalismo. Exatamente. Aí ela é um mal. Aí ela vira um problema. Mas, por si só, ela não é necessariamente um mal. Exatamente. Se eles estiverem só dando dinheiro, tá ótimo. É, exatamente. Essa é a função. Uhum. Tipo assim, por bem ou por mal, nós vivemos em uma época em que as pessoas não querem pagar por coisas. Uhum. Não, simplesmente porque a informação e mídia e conteúdo tá disponível de graça na internet de vários modos. E... infelizmente, as pessoas não se preocupam tanto com qualidade e coisas do gênero. Então, fazer o quê? As pessoas vão atrás de informação. Eu acho que existem modelos novos. Acho que a gente, de fato, o jornalismo em específico precisa, de fato, buscar novos meios que não sejam 100% dependentes da publicidade, uhum. Que é quase como está acontecendo hoje em dia. Uma aposta que eu gostaria de ver crescendo, mas eu não vejo muito isso acontecendo, é das pessoas pagarem diretamente para o artista ou para o provedor de conteúdo. Uhum. Aos poucos isso está realmente acontecendo, mas eu gostaria que isso fosse mais rápido do que, uhum. do que está sendo. O que vocês acham? É isso aí que você acabou de falar. Não, acho que é justamente que é difícil você convencer as pessoas a darem dinheiro. Em troca de conteúdo, principalmente, uhum. né? Porque hoje, como você falou, as pessoas preferem não pagar por uma... tipo, ser de uma coisa ruim de graça do que uma coisa boa paga. Né? Tem então, um pouco esse problema. É difícil. Primeiro, é preciso construir uma confiança uhum. por parte do consumidor, né? É. A pessoa tem que sentir que ela tá. Que o dinheiro dela tá valendo um investimento. Então. É que a grande é que hoje em dia eu acho que o lance de pagar é que ele tem que ser mais uma opção do que uma necessidade, sim. tá ligado? É. Você pode pagar, mas tipo, se você não quiser pagar, tudo bem, tá ligado? É justamente a relação contrária. Uhum. Não é que a pessoa exige que você pague para dar o produto dela. É uhum. você pagar porque você gostou muito daquele Exato, produto. Exato, exatamente. É. Tem que partir... a cultura de pagar tem que partir de quem consome. Exatamente. Né? Eu também acho isso. Eu concordo com isso. Principalmente, o que podemos esperar desse novo projeto do Falcão na Red Bull? Bom, que ele vai tomar energético o dia inteiro sem parar. Uhum. Hoje eu trampei lá da Red Bull, tomei dois. Eu já fiquei meio loucão, assim, cara. Tipo, é foda. A galera fica tomando o tempo todo Red Bull dentro de verdade. Isso não deve fazer bem pro coração das pessoas. Nossa, cara. Não, cara. Mas eu digo que vai estrear semana que vem. É o que eu tenho para dizer. Semana que vem vai estrear. Mas vocês vão ficar sabendo, não se preocupem, galera. Louco. Uhum. Guilherme Lísio. Mussa, como grande fã de Gundam, quais são os seus pensamentos quanto à volta do Tomino para a comemoração de 35 anos da série? É, o Tomino, para quem não sabe, é o criador da série, né? Pode crer. Gundam nasceu 35 anos, hein? É, cara. De série. 79 nasceu Gundam, cara. Puta que me pariu. É pesado. E agora, o Tomino, ele tinha um controle muito grande na série no começo, até meados da década de 90. Depois ele se afastou um pouco da produção, tipo, das séries, assim, dos desenhos e tal. E agora ele tá voltando mais. E eu acho bom, cara, porque, pô, afinal de contas, ele é o criador, né? Uhum. Eu acho que, cara, ele, depois de uma onda de churume que tem rolado com Gana e tal, de umas séries bem ruinzinhas, eu acho que é bom ele voltar e, tipo, dar uma... Dá um tapa ali, né? Dá um tapa, né? Meio que botar ordem na casa, assim, pode e tal. Pode crer, pode crer. Ele é um cara meio complicado, assim. Ele tem uns surtos de depressão, ele é meio... Tem umas opiniões meio estranhas de algumas coisas, mas eu acho que é bom ele estar de volta mais próximo da produção da parada. Louco. Louco. O João Luiz Marques manda só uma rápida pergunta aqui. Listem todos os sinônimos de maconha, aliás, e o seu preferido, mas vamos falar cada um aqui o preferido de apelidos de maconha. Cara, eu sempre achei muito engraçado apelidos que as pessoas dão pra drogas, não só sim, maconha, é. Mas, tipo, em geral, pessoas sim. usam apelidinhos que são muito engraçados. Existe uma cultura de terminologia pra drogas muito engraçado, legal, cara. É muito engraçado. Muito divertido. Mas eu, particularmente, cara, eu rachei o bico a primeira vez que eu ouvi cigarrinho de artista. É isso aí, Lário, cara. Cigarrinho de artista. Ou cigarrinho do capeta, foda. Tá ligado? Ou cigarrinho do capeta. Mas, cara, especificamente, cigarrinho de artista é foda. Porque, tipo, é um estereótipo muito engraçado, tá ligado? Sim, não, é artista, cara. Ele usa essas coisas, sabe? Essas coisas assim. Isso eu achei muito engraçado. Isso eu achei... Esse é um nome que eu sempre achei engraçado. E vocês? Ah, eu gosto muito do termo ganja, cara. Bem direto ganja. Ao ponto. Não é exatamente um... Ele é sonoro, né? É sonoro, cara. Ele flui, sabe? Uhum. Tipo... E ele não é bem assim um apelido, né? Ele é um termo... É um apelido. É um apelido. É um apelido. Não foram pra pensar aqui, tá ligado? É um apelido. Eu gosto bastante, cara. E você, moça? Eu não me sinto qualificado. Qualificado para isso. Para isso. Mas eu gosto da apreciação aos termos do negócio, né? Eu acho que... Não sei quem que tava falando outro dia que, tipo, os caras, pra disfarçar que vão comprar, falar, vou ali comprar uma camisa do Palmeiras. Tipo, quem que você tá enganando? Sério? Um CD de reggae. Eu acho que a coisa mais engraçada que eu já ouvi em relação a, tipo, vamos lá fumar um, foi um brother nosso de Araraquara, que sumiu uma cota atrás, e ele falou, mano, agora a gente fala... Vamos lá chutar um cachorro. Chutar um por cachorro? Tá porque coitado do cachorro, que cachorro, tá ligado? O que o cachorro fez de mal pra você, tá ligado? Chutar um cachorro é foda. Eu tenho um que eu gostava dessa vamos lá fumar maconha, que é fazer um DDI pra Jamaica. DDI pra Jamaica. Fazer um DDI pra Jamaica é foda. Fazer um DDI pra Jamaica é foda. Ah, não, e aí cara. Pega ali, alô, Bob Marley, tá aí? Que absurdo. Cara, a criatividade dessas pessoas. Não, não é à toa que é cigarro de artista, exato. Né? Não, e fala que drogas não deixam você criativo. Mas fudeu, cara. Essas muito engraçado. Ai, caralho. Muito bem. Dico de Diraja, ele mandou aqui duas perguntinhas rápidas. Se não teve Shurumi Watch logo, porque no último episódio semana a gente passada. Não fez, né, um Shurumi Watch, logo o mundo deixou de estar uma merda? Nunca. Não, de forma alguma. Segunda pergunta, por que diabos o aniquilador de corações em Dark Souls, vulgo Tengu, estava de vestido e com as bolas à mostra? Porra, cara, porque ele gosta de humilhar, velho. Porque ao mesmo tempo eu sou e não sou uma lady. Exato. Essa é a explicação. Muito bem. Mocinha. Carlos Pivoto aí, a gente tava falando do Pivoto. Pivoto, qual a melhor Pivoto. Versão de King of Fighters e por quê? Musa, essa é contigo. Melhor cara. Versão de King of Fighters? E por quê? Cara, que pergunta difícil. Eu diria que é a 90, ou 98 ou a 2002. Porque tem muito personagem legal, são as mais gostosas de jogar e não tem bullshit de ficar botando sisteminha, escroto, pode não crer. Sei o que, tipo, elas são honestas. Tá pode ligado? Crer, pode crer. Uhum. Anderson Neto, a comunidade de joguinhos é um tanto quanto pequena e bem caseira, onde todo mundo se conhece e tal. Vocês gostariam que a comunidade crescesse e, por consequência, perdesse isso? Ou do jeito que tá bom? Cara, eu gostaria assim que cara, crescesse. Crescer é bom, velho. Crescer é sempre bom. Uhum. É bom ter espaço pra todo mundo e tudo mais. E, na verdade, a gente fala de uma comunidade de games, que é essa que a gente conhece, de jornalistas aqui, ali e aqui, assim, sabe? Mas, cara, se você for considerar todos os sites que falam sobre videogame, é um mundo gigantesco de pessoas falando e tendo opiniões e tudo mais. Então, tipo, isso é só uma impressão mesmo, assim, de grupos específicos e tal. Com certeza. Uhum. É o que eu acho. Vinícius Cipolotti, como é o canhão do navio da Max Rebo? Um dedo do meio, assim. É tá um grande dedo do meio. E, tipo, né, não é como se fosse um dedo do meio fazendo tanquinho, não. Um dedo do meio de frente. De frente, assim, pô, assim, tipo, vai. Totalmente não aerodinâmico, tá ligado? Tipo um lança-granada, tipo, exato. É pra cima. Um morteirão, assim. Tá ligado? Morteiro. E o navio em questão tem algum nome oficial? Gertrudes. Gertrudes é um bom nome. É um bom nome. É o nome oficial da semana. A partir de agora. Jefferson Rodrigues, recomenda alguma série de livros ou um só, de fantasia? Mais uma. Quero começar a ler algumas HQs. Tem tempo que parei e quero voltar. Recomendam alguma? Cara, aproveita agora que tá lançando em massa aqui no Brasil e leia Hellboy, velho. Hellboy é louco, velho. Eu nunca li Hellboy, cara. Cara, leia, velho. É animal, cara. Tipo, Hellboy é muito bom mesmo. Tem várias versões encadernadas mó bonitas agora saindo. Tem lá na... Na Jupiteria tem vários exemplares lá. E também tem versões não encadernadas também. Tipo, é um puta quadrinho que vale muito a pena ler, cara. Louco. E, é, então, é, vale aí pros dois, porque é de fantasia também. Série de livro. Então, sim. Hellboy. É, não é fantasia. É verdade, eu sei que é verdade. Muito bem, terminamos perguntas. Foi crocante. Aí sim, hein? Ufa, chegamos, somos salvos a mais sim, um. Sim, mais um. Né? Muito bem, vamos muito terminar? Bem. Vamos. Bora. Vamos, uhul. Dica. Tudo tem explosão hoje. Tudo explosivo. Dicas, navio pirata do número 16. A primeira delas foi dada no Twitter pelo Marcelo CVG. Opa. É, mandou pelo Twitter que é a série de animação Liga da Justiça Ponto de Ignição. Ah, louco. Se não me engano, tem Netflix. É. Uhum. E ele recomenda assistir dublado em português. Muito bem, louco, bem mais bacana. Fica a dica pra quem curte quadrinhos da DC e desenhos animados bacanas. Muito louco. E outra recomendação, ainda de desenhos animados bacanas, é a série The Bravest Warriors, que é do canal Cartoon Hangover no YouTube. A série foi feita pelo Pendleton Ward, que é o criador de Adventure Time. Pode crer. Então você sabe só que o bagulho é louco. É louco. Pura classe. Esse cara é foda, meu. Ele tem uma... Ele é foda. Acho que ele... As ideias que entram na cabeça dele passam por um processo muito diferente do resto da humanidade. É uma filtração muito maluca, tá ligado? Muito maluco. Cara. Aliás, não só o Bravest Warriors, mas esse canal, o Cartoon Hangover, tem várias coisas bem legais. Verdade. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Animal. Verdade. E como não podemos deixar de chamar a atenção... Sempre lembrando, toda semana. Tem Close to Watch no Navio Pirata. Sim. Lembrando. Que em novembro, sim, junto com o fim de Evangelion... Caralho, novembro vai ser um mês bombástico. Vai ser louco, vai ser louco. Temos quarta temporada de Trapped in the Closet, a hip hopera do R. Kelly. Cara, eu tô realmente ansioso pra ver isso, viu, cara? Nossa. Acho que a gente podia fazer meio que uma estreia, né? De, tipo, fazer uma festa. Cara, fazer uma grande premiere, assim, grand, né? Premiere. Cara, podia, cara. A gente podia mesmo, velho. De Trapped in the Closet. Isso louco. Ia ser bem louco. Vamos louco. Estudar o assunto. Vamos. E acabou o Navio Pirata número 16. Aê! O que foi que a gente ouviu no programa de hoje? Pois é, justamente como a gente tinha falado no começo, teve aí a morte do DJ Rashad. Uhum. E ele tem uma música muito engraçada que a gente inclusive pediu pro César RV, que é um cara fudido aí dos beats brasileiros. E aí a gente perguntou pra ele: ô Zica, se você pudesse escolher uma música do DJ Rashad, aí ele mandou justamente essa que se chama Pass That Shit. Direto ao ponto. É muito direto ao ponto, que o tempo todo ele fica falando motherfucker, pass that shit, like that motherfucker, pass that shit. Vale a pena ouvir, cara. É direto ao ponto. Então, DJ Rashad aí, In Memoriam. In Memoriam, hip. Hip hop. Muito bem. Hip hop. Ah, sim. E muito bem, muito obrigado por nos acompanhar a mais o fim de um navio pirata. Uh-huh. Sim. E se você quiser ter mais Max Ribbon na sua vida, você tem várias opções. Muitas delas. A gente tem o nosso Twitter, que é o MaxRibble_, tem o Facebook, que é o Somos MaxRibble, que a gente posta conteúdos variados. Tem o Conversa da MaxRibble, que é a nossa comunidade no Facebook. E onde você pode mandar as perguntas para o podcast. Exatamente. Interagir com todo mundo. Se você está à procura de companheiros de joguinhos, tem a Liga MaxRibble. Exatamente. Que é o facebook.com/groups/LigaMaxRibble. E tem o nosso site, que é o maxribble.com. Sim. Uhum. Com tiras toda segunda, quarta e sexta, Navio Pirata toda quinta e Mix Ribble, que são as nossas mixtapes boladonas, toda terça-feira em algum momento do mês. Inclusive, aproveitando este momento, próxima terça-feira tem Mix Ribble. Yes! Yes! Então fiquem espertos aí no seu assinatura. Quem ainda não assina, recomendo fortemente assinar o nosso canal de áudio. Ou no RSS, uhum, ou no iTunes direto. Vem junto, Navio Pirata e Mix Ribble. Exatamente. Pura belezura. É aquele velho lance, você ganha uma coisa de graça e aí vem outra coisa de graça. É, pô, só foda. Vantagem, cara. Melhor alegria, promoção. Só alegria. Muito louco. E é isso aí, valeu. É isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Nós. Falou. Falou.